culpa da morena. O beijo da morena. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. É culpa da morena. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da que eu posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena. Me diz que eu posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena. Momentos de alegria. De alegria. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Use seu squeeze para levar a água que vai consumir durante seu esporte ou lazer. Você evita ter que comprar e descartar mais plásticos na natureza. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Um ônibus emite cerca de 750 gramas de carbono por quilômetro rodado. Dividindo esse valor pelo número de passageiros, a pegada é bem menor. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. Sabia que existe um jeito bem fácil e econômico de limpar o que tá na pia? Pra lavar a louça, uma dica vou mandar. Deixa a cuba da pia para tudo ensaboar. Passe a esponja, esfregue até terminar. E depois abra a torneira e deixe a água limpar. Fazendo isso, você consome 10 vezes menos água e ainda ajuda o planeta. A água é um bem raro, pense nisso. Uma campanha, Sistema Golfinho de Comunicação. Acerte com a gente. Em Noronha são 10 horas e 58 minutos. O que dizem os astros para Libra, Escorpião e Sagitário? Vamos falar agora com os librianos. Olha, quintou com a sua estrela libriana iluminada e novidades que podem trazer grandes estímulos para a sua vida. Lua e Vênus abrem os seus caminhos e anunciam uma manhã perfeita para realizar as mudanças com as quais vem sonhando, inclusive no trabalho. Plano de viagem ou projeto inovador tem tudo para evoluir, hein? Mas convém pegar leve ao conversar com o mozão, pois diferenças tendem a se acentuar e perrengues podem rolar. À tarde, controle as despesas com pulso firme e esconda o cartão, hein? A risco de gastar como se não houvesse amanhã. Noite mais harmoniosa no romance e os contatinhos também devem ficar mais favorecidos. Você vai sentir mais segurança para expressar suas emoções e seus desejos, hein? Isso é pra você de Libra. Seguindo agora com o signo de Escorpião, olha, opa, deixa eu abrir aqui o dia 4, agora sim. A lua passa quase a manhã inteira no seu inferno astral, mas forma aspecto positivo no início do dia e promete favorecer seus interesses, sobretudo os financeiros. Você vai contar com sua percepção poderosa para descobrir oportunidades de ganhos e boas negociações. Só mantenha segredo dos seus planos e nem pense em gastar uma grana que ainda não recebeu. A saúde pode precisar de cuidados extras pela manhã, mas seu pique melhora a partir das 11h30 com a chegada da lua no seu signo. Tarde tensa e risco de tretas em família, mas a noite será super estimulante na paixão. Prepara, porque pode rolar uma conquista gloriosa na paquera, hein? Ótimas vibes na relação a dois. Não vai faltar sintonia com o xodó pra você de Escorpião. Vamos agora com o Sagitário. Olha, ótimas energias abrem amanhã dos sagitarianos e os astros anunciam um período dos mais animados nos contatos. Sociável, comunicativo e descontraído será um chamariz para atrair companhias e você pode esperar uma enxurrada de likes nas redes. O trabalho flui bem e o clima de cooperação será o diferencial no serviço. Só não conte muito com a sorte em matéria de dinheiro e controle melhor seus ímpetos para não melar as chances de sucesso nos assuntos do coração. Risco de problemas ou prejuízo não está descartado à tarde, hein? Mas a noite promete ser mais sussa. O convívio com o pessoal de casa deve ficar mais acolhedor e a intimidade com o mozão vai ganhar bons estímulos para você de Sagitário. O que dizem os astros para Capricórnio, Aquário e Peixes? E a gente já aproveita para trazer o último bloco do horóscopo, começando com Capricórnio. Olha só, suas ambições ficam turbinadas pela manhã e você pode consagrar vitórias importantes no trabalho. Aproveite o bom momento para tomar iniciativas e confie na sua capacidade criativa para se destacar, pois seus dons estarão tinindo nas primeiras horas desta quinta. Só não permita que zicas e problemas familiares afetem a sua produtividade e procure ter mais paciência na parte da tarde, quando poderá se estranhar com uns e outros. Deixe os interesses pessoais para resolver depois do expediente, já que a noite será bem mais harmoniosa com os amigos, parentes e sua cara metade. Quem tá frio na pista pode se apaixonar, pode apaixonar inclusive por um crush bacana. E o lance tem tudo pra decolar, hein? Isso é pra você de Capricórnio. Agora os aquarianos. Olha, os aquarianos vão dar um show de criatividade, inovação e originalidade nas primeiras horas da manhã e podem carimbar o passaporte para a prosperidade. Use e abuse das suas ideias inventivas e não pense duas vezes para começar um projeto que sempre desejou tocar. Porém, terá que dosar a boa-fé e não confiar muito nos outros, ainda mais na vida profissional. À tarde, adversários e concorrentes podem semear intrigas e querer puxar seu tapete, hein? Romance e paquera ficam estimulados no começo do dia e surpresas gostosas podem rolar com alguém da turma. Mas altos e baixos estão previstos depois, não esperem muito. Já a noite promete boas notícias com grana e a chance de receber um Pix abençoado, hein? Isso é pra você de aquário. E fechando, a gente traz o signo para as finanças. Despesas extras podem surgir e obrigar você a enxugar os gastos. Pense mil vezes antes de passar o cartão. À tarde, imprevistos podem atrapalhar estudos, viagens, deslocamentos e as relações pessoais estarão à mercê de maus entendidos. Em compensação, boas novas estão previstas à noite e a chance de começar um lance de futuro com alguém que é o seu número. Astral de harmonia e maturidade com o mozão pra você de peixe. É tudo o que você quer ouvir. Momentos de alegria. Essa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português e vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Então diga como é.

momentos de alegria. FM Noronha. Num golpe de olhar, ganhou meu coração. Mas eu não imaginava a decepção. Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei. Vindo night, futebol, amigos eu deixei. Foi irracional o que ela fez. Mas vou deletar sua insensatez. Ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Até pra namorar a bela foi atriz, fingindo que eu era o que ela sempre quis. A lua entristeceu, o céu mudou de cor. Renata foi embora e irracional o que ela fez, que ela fez. Mas vou deletar sua insensatez. Renata, ingrata, trocou o meu amor. Da sacanagem, pode solidão. Renata, ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem, colhe solidão. Racionar o que ela fez, mas vou deletar sua insensatez. Renata, ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Renata. Momentos de alegria, volta já! Continue na FM Noronha. FM Noronha. FM Noronha. Acerte com a gente. Hora certa. Em Noronha são 11 horas e 17 minutos. Noronha Esportes. As principais notícias do esporte nacional e internacional no momento de alegria. 11 horas, 17 minutos, vamos trazer o Noronha Esporte de hoje. Não dá para começar com outro assunto que não seja a grande final da Copa do Nordeste, que nos pênaltis o Sport é derrotado pelo Ceará e fica com o vice da Copa do Nordeste mais uma vez, né? Lembrando que ano passado o Sport chegou na decisão, acabou sendo derrotado pelo Fortaleza e dessa vez ficou pelo caminho diante do Ceará. O jejum de títulos do Sport na Copa do Nordeste continua. Após bater na trave em 2017 e no ano passado para Bahia e Fortaleza, o Leão voltou a amargar o vice-campeonato do torneio regional. Depois de vencer o Ceará por 1-0 no tempo regulamentar na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, com 26.345 torcedores, o rubro-negro foi derrotado nos pênaltis pelo algoz do clube na temporada. Nas cobranças alternadas, o goleiro Richard brilhou defendendo as cobranças de Luciano Juba e Gabriel Santos. E os cearenses bateram os pernambucanos por 4-2. Vamos falar sobre o jogo. Olha, se a atuação no Castelão foi para muitos a pior do Sport na temporada, na Ilha do Retiro foi totalmente ao contrário. No primeiro tempo, o Leão foi absoluto na partida. Com o apoio de mais de 25 mil pessoas, o rubro-negro foi para o intervalo com a vantagem mínima, mas poderia ter emplacado um castigo ainda maior ao Ceará. Foram pelo menos 5 chances claras de gols. Antes de abrir o placar, Jorginho já tinha acertado o travessão, após o goleiro Richard sair jogando errado. Logo em seguida, foi a vez de Wagner Love receber em velocidade e obrigar o goleiro alvinegro a fazer boa intervenção. Aos 26 minutos, contudo, o time da casa acabou premiado. Em bola cruzada na área, Danilo Barcelos afastou mal e viu Luciano Juba aproveitar para fazer a festa dos rubro-negros. Superior, o Sport quase ampliou e lance inusitado, né? Richard saiu de forma precipitada, deixando o gol aberto. A bola subiu e na descida, Jorginho quase fez de cabeça, mas Luiz Otávio afastou o perigo. É um bombardeio ineficiente, né? Com o compromisso indo para os pênaltis, Eduardo Barroca lançou Jean Carlos na vaga de Arthur Rezende, no intuito de recuperar a vantagem perdida, né? Isso aí da equipe do Ceará. O Sport, por sua vez, sem modificações, seguia com a intensidade a todo vapor e perto do segundo gol. Logo no primeiro minuto, após boa troca de passe, Juba bateu rasteiro e viu Richard evitar o segundo. Em seguida, Dinho cobrou falta para a área e mais uma vez o goleiro cearense salvou os visitantes. Com a equipe caindo de rendimento devido ao cansaço, Anderson optou por acionar Filipinho e Wanderson nas vagas de Cariús e Edinho. E foi nos pés da dupla que o Sport quase fez o segundo, né? Em bola virada para a esquerda, Filipinho chegou batendo e acertou o travessão. No rebote, foi a vez do camisa 77 carimbar o poste de Richard. Nos acréscimos, Gabriel Santos ainda teve boa chance, mas acabou mandando para fora. E aí, cobrança de pênalti, né? Nas penalidades máximas, Renan chegou a defender a primeira cobrança dos cearenses, feita por Danilo Barcelos. Mas por ter se adiantado, o juiz mandou voltar. Em nova oportunidade, o lateral esquerdo venceu o arqueiro leonino. Na sequência, o goleiro chegou a pegar um chute de Guilherme Castilho. No entanto, Luciano Juba e Gabriel Santos pararam em Richard. E o Vozão venceu por 4-2 nas cobranças de pênaltis e se tornou aí o campeão da Copa do Nordeste. Você vê como é o futebol, né? O futebol é algo incrível e muitas vezes cruel, né? Ele pode ser... Em uma única noite ele pode transformar o herói em vilão e o vilão em herói. É impressionante. O que aconteceu? Olha, o gol do Sport saiu de uma falha do Danilo Barcelos, jogador do Ceará. Ele que afastou de uma maneira absurda pro meio da área, assim, algo infantil o erro dele. Ele basicamente rebateu pro meio da área, a bola caiu no pé do Luciano Juba. E o Juba, que dispensa apresentações, né, vem sendo, na minha humilde opinião, o principal jogador do Sport nessa temporada, vem jogando muita bola, Luciano Juba. E aí, a disputa foi para os pênaltis, Danilo Barcelos, que cometeu a falha no gol do Sport, bateu o pênalti e perdeu. Mas aí, ó, o VAR disse que o goleiro Renan se adiantou, né, que de fato se adiantou. Eu vi muita gente ali nas redes sociais questionando. Foi, ó, se você for ver ali na linha, adiantou pouquíssimo, né? Foi milimétrico. Mas a regra é essa, adiantou, não importa se foi muito ou pouco. Tem que voltar. Quando voltou, Danilo Barcelos, que cometeu o erro no gol, que perdeu o pênalti, foi e fez. Enquanto o Luciano Juba, que é o craque do Sport, vem fazendo uma temporada incrível, fez o gol da partida... Perdeu a penalidade. Futebol, às vezes, é cruel. Não tem pena de ninguém, hein? E aí, olha, numa decisão de pênaltis, eu falei até hoje de manhã, tá? Eu acho que sim, o pênalti, a disputa por pênaltis, claro que tem vários fatores, né? Tem o treinamento, tem a precisão, tem o fator psicológico, tem muita coisa, mas é algo muito incerto, nunca se dá pra prever. Não existe favorito na disputa por pênaltis, né? E acho que pro esporte, jogando dentro de casa, dentro da sua torcida, a pressão é ainda maior, né? Acho que isso, de certa forma, pesou ali um pouquinho, fez com que o Gabriel, né, bateu ali e também perdeu. Final, Ceará campeão. O esporte fez a melhor campanha da Copa do Nordeste, tá? Fez ali uma Copa do Nordeste impecável. Perdeu na primeira fase apenas justamente para o Ceará. E perdeu o jogo de ida, né? Então, as únicas duas derrotas do esporte na Copa do Nordeste foi exatamente diante do Ceará. Que, claro, coloca aí o Ceará como merecido também para esse título. Então, olha, você sabe, né? Rotina da gente aqui. Tem título, tem hino. Então vamos ouvir o hino do Ceará Sporting Clube. Eu passava todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Parabéns aí, ó, o Vozão, o Ceará Sporting Clube, clube extremamente tradicional da nossa região, né, um dos maiores do estado do Ceará. Parabéns, Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Tua torcida hoje é toda cidade, é um grande público. Vou aproveitar, olha, o Sport perdeu a decisão, mas vou fazer aquela meia-culpa, tá? Vamos ser sinceros aí, o Sport fez uma campanha impressionante, daí vem fazendo uma campanha impressionante, tá? Inclusive, olha, o pessoal às vezes até diz aí que eu babo muito Sport, nem eu, nem torcedor do Sport sou, tá? Mas estou exaltando aí a equipe forte que o Sport tem, acho inclusive que a temporada ainda vai render muitas coisas boas ao Sport, tá? Acho que, claro, o torcedor fica chateado, né, por ter perdido aí a grande decisão, mas acho que tem uma equipe muito forte que tem muito o que render ainda nesse ao longo da temporada, né? Tem a Série B aí que o Sport vem forte, tem a Copa do Brasil, que ali eu já acho um pouquinho mais difícil, mas acho que esse início de temporada do Sport é muito bom, tá? Mesmo tendo perdido a decisão da Copa do Nordeste, claro que fica chateado, claro que bagunça ali um pouquinho, né? Mas acho que o Sport aí tem tudo para ter uma temporada vitoriosa, mas claro, né? Isso aí só o tempo dirá e a gente vai ficar de olho em tudo. Inclusive, ó, tava vendo aqui umas notícias da Folha de Pernambuco, olha, pra torcida alvirrubra, hein? Tem notícia aqui falando sobre o Eric e o Jean Carlos, né? Dois jogadores aí que passaram pelo Náutico, que a torcida alvirrubra tem muito carinho por esses jogadores, né? E eles estavam ontem vestindo a camisa do Ceará, ó. Tem uma manchete aqui, cria do Náutico, Eric cala a Ilha do Retiro, provoca rubro-negros, mas também elogia Luciano Juba. E tem também, ó, sobre o Jean Carlos, né? Tem até uma fala dele aqui, ó, ele diz que gosto especial, fala Jean Carlos sobre título em cima do Sport, tá aí, ó, pra torcida alvirrubra, quer zoar o rubro-negro, a hora é agora, hein, Jean Carlos e Eric, inclusive eles dois participaram das cobranças de pênalti, né, o Eric fez inclusive o gol do título e o Jean Carlos bateu um pênalti, olha, impressionante, hein? Aquele pênalti alto que é indefensável, então tá aí, ó, Ceará campeão. E aí, ó, não vamos prolongar muito não, porque eu falei sobre isso hoje mais cedo, tá? Mas teve tá aí também notícias não tão boas, né? Membros da torcida organizada do Sport causam tumulto na sede após derrota. Lamentável, né? Isso que aconteceu. Inclusive, também teve um fato ali, que inclusive da própria transmissão apareceu, né? Assim que acabou o jogo ali, os torcedores dos jogadores do Ceará foram comemorar junto com a torcida e a polícia invadiu ali, soltou spray de pimenta, tanto na torcida quanto nos jogadores, né? Ninguém entendeu de fato o que aconteceu ali naquele momento, mas são aquelas cenas lamentáveis que acaba estragando um pouquinho, né, essa grande decisão, que foi muito bonita, né? A torcida do Sport fez um espetáculo muito bacana. A torcida do Ceará ficou mais quietinha, né? Porque tomou sufoco o jogo todo, não tinha muito o que fazer, mas estava ali, ó, do lado do seu time, tá? Inclusive, ó, haja coragem, viu? Você chegar na Ilha do Retiro lotada assim pra torcer pro time oposto. Haja coragem. Parabéns de verdade aí pra torcida do Sport, que fez bonito. Parabéns pra torcida do Ceará, que mesmo o Ceará não vivendo um bom momento, né? Pelo menos não até ontem, não vivendo um bom momento, a torcida esteve ali, ó, ao lado, apoiou e viu o seu time ser campeão da Copa do Nordeste. Inclusive, 2017 e 2021, o Vitória também com 4 títulos, 97, 99, 2003 e 2010. E agora o Ceará, junto com o Sport, ambos com 3 conquistas, né? O Ceará ganhou 2015, 2020 e 2023, enquanto o Sport ganhou em 94, 2000 e 2014. Ainda tem o Fortaleza com 2 títulos, né? 2019 e 2022. E aí tem o Campinense, que venceu em 2013, o Santa Cruz, que venceu em 2016, Sampaio Correia venceu em 2018 e o América de Natal em 1998. Tá aí, ó, todos os campeões da Copa do Nordeste. Vamos falar agora aqui, ó, competições internacionais, hein? Copa Libertadores da América. Ontem tiveram equipes brasileiras em campo, tá? Ontem, dia 3 de maio. E a gente vai ver o que aconteceu neste exato momento. Olha só, o Internacional recebeu no Beira-Rio Nacional e empatou em 2x2 pelo Grupo B. Esse resultado deixou o Colorado em segundo lugar com 5 pontos, 2 pontos a menos do que o Nacional, que é o líder, e apenas 1 ponto a mais do que o Independiente de Medellín, que é o terceiro colocado. Ontem, dia 3, o Palmeiras foi até Guayaquil e venceu o Barcelona, hein, por 2x0. Esse resultado que deixou o Palmeiras em segundo lugar do Grupo C, com 6 pontos, mesma pontuação do líder, o Bolívar, né? Ambos com 6 pontos. Pontos ganhos. Ontem também, ó, deixa eu até procurar aqui quem também entrou em campo ontem. Teve o Atlético Mineiro, que venceu a primeira na Libertadores. Na terceira rodada, venceu no Independência o Alianza Lima por 2x0, dando vida ao Galo, né? Atlético Mineiro que nesse momento aí, ó, terceiro colocado com 3 pontos no Grupo G, tá? Um grupo que tá ali ainda embolado. Vitória importante pro Galo, que até então tinha perdido as duas partidas iniciais. E hoje, dia 4 de maio, tem também equipes brasileiras em campo, seguindo aqui a ordem dos grupos. Olha, no grupo A, o Flamengo joga fora de casa contra o Racing. Flamengo, que nesse momento é segundo colocado, encara o Racing, que é o primeiro, tá? O Racing é aí que tá com 100% de aproveitamento. E hoje também tem Atlético Paranaense encarando o Libertad fora de casa pelo grupo G, que é justamente o mesmo grupo do Atlético Mineiro. Então hoje tem Libertad do Paraguai contra Atlético Paranaense nos Defensores del Chaco. Sul-Americana, tá? Vamos ver, né? Das equipes brasileiras. Vamos até atualizar, olha só. Eu sinceramente não me lembro se tiveram partidas ontem das equipes brasileiras, tá? Tiveram sim. América Mineiro jogou fora de casa contra o Milionários e ficou no 1x1. Esse resultado que deixa o América em segundo do Grupo F, 3 pontos a menos do que o Milionários. Então foi a única equipe brasileira que entrou em campo ontem na Copa Sul-Americana. Já hoje, quinta-feira, dia 4, o Botafogo joga no Engenhão contra a LDU pelo Grupo A, jogo extremamente importante. Botafogo é vice-líder neste momento com 4 pontos, LDU é a líder com 6 pontos. Então, jogo aí, ó, que vale a liderança do Grupo A. Outra equipe brasileira que entra em campo hoje é o Goiás, que enfrenta o Gimnasia La Plata fora de casa. Goiás, que é o terceiro colocado do Grupo G, enfrenta a equipe que está na lanterna, ainda sem pontuar. Jogo importante para a equipe goiana. E o Fortaleza, pelo Grupo H, enfrenta o Estudiantes de Mérida no Castelão. Fortaleza, que é líder do Grupo H com 100% de aproveitamento, enfrenta o Estudiantes de Mérida, que até o momento ainda não pontuou. E claro, amanhã a gente traz aí, ó, completo tudo o que aconteceu nesses confrontos pela Copa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui, ó, rapidinho, Campeonato Brasileiro Série C, tá? Se eu não me engano, ontem tiveram partidas, é isso aí mesmo, olha. A gente falou, né, que na terça-feira o Náutico estreou com derrota, né, jogou fora de casa na Arena da Amazonas e perdeu por 2x1 para o Manaus. E ontem, quarta-feira, olha, 3 jogos. O América de Natal recebeu o Ipiranga na Arena das Dunas e perdeu por 2x1. O Brusque venceu o Amazonas por 1-0 no Augusto Bauer. E o Paysandu venceu a Aparecidense por 2-1 no Curuzu. Já hoje, quinta-feira, tem mais 4 jogos para fechar essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, tá? No estádio Rei Pelé, o CSA recebe o Confiança em Maceió. No estádio Almeidão, agora, o Botafogo da Paraíba recebe o Operário. No estádio 1º de Maio, o São Bernardo encara o Remo. E o Altos do Piauí recebe no Lindolfo Monteiro o Figueirense. Amanhã a gente traz o resultado desses confrontos e mostra aí como é que ficou a classificação ao final da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora são 11 horas 33 minutos. Já já eu volto com mais. É tudo o que você quer ouvir. Momentos de alegria. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir que eu vou dançar o baião. Mas que baião, é muito baião. Mas que baião, eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não tem. Quem quiser é só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião, baião. Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baião. Mas que baião, mas que baião, baião, baião, baião. Mas que baião, ah. Bate a enxada no chão, limpa o pé de algodão. Pois pra vencer a batalha precisa ser forte, robusto, valente, nascer no sertão. Tem que suar muito pra ganhar o pão, que a coisa lá não é brinquedo não. Mas quando chega o tempo rico da colheita, trabalhador vendo a fortuna se deleita, chama a família e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Chama a família e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus, coisa que pro cearense não existe explicação. Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação, moça se vestir de cobra e dizer que é distração. Você escada capitar e a desculpe essa expressão. O Ceará tem disso não, não, tem disso não, não, tem disso não, não. O Ceará tem disso não, não, tem disso não, não, tem disso não, não, não, não, não, não, não. No Ceará não tem disso não, não, não, não, não, não. No Ceará não tem disso não. Nem que eu fique aqui 10 anos eu não me acostumo não. Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão. Não se pode comprar nada assim. Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão. Vocês cada capitã, minha desculpe a expressão. O Ceará não tem disso não, não, tem disso não, não, tem disso não, não. O Ceará não tem disso não, não, tem disso não, não, tem disso não, não, não, não, não, não, não. No Ceará não tem disso não, não, não, não, não, não, não. No Ceará não tem disso não. Opa, oi, lua. Esse baião tá parecendo Xaxá. Pai Noel, tu Xaxa? É Xaxa. Tu xixa? Eu xixi. Tu xuxa? Eu xuxi. Tu xuxa? Tu xuxa? Ah! Eu xuxa. Do Ceará. Tem disso? Tem disso? Tem disso? Tem disso? Tem disso? Tem disso? Tem disso? Tem disso? E não tem disso não. Tem disso? Tem disso? Tem disso? E não tem disso não. No Ceará não tem disso não. Tem disso não. Tem disso não. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não, tem disso não, não, não, não, não, não, no Ceará não tem disso não, não, não, não, não, não, não, no Ceará não tem disso não.

e Anderson vão fazer aí o sub-15. Então, bem bacana aí, boa sorte para os meninos que começam a competição dia 6 e 7, neste sábado e neste domingo. A gente espera aí boas notícias para trazer na segunda-feira. Com certeza, a gente fica aqui na torcida por eles, né? Representando aí Noronha, só de estarem lá eles já são vitoriosos, mas a gente torce também por um bom resultado, né? Pois é. Outra notícia massa, Pedro, é que tem atleta do CrossFit daqui da ilha que vai também participar de uma competição do CrossFit lá no Recife. Ah, que massa. São 9 atletas do CrossFit aqui da ilha, do CrossFit da Vulcana, né? Inclusive o Felipe já veio aqui, já falou sobre o assunto. E aí, 9 atletas vão disputar o Kira Games, que acontece lá no Geraldão, também no dia 6 e 7, sábado e domingo. Legal. Lá no Geraldão, que fica ali na Ibiribeira, no Recife. Então, vai ter atleta noronhense do surf e do crossfit disputando vaga aí, disputando medalha nesse final de semana. Então, com certeza, é sensação em dobro pro noronhense, né? Ter Noronha disputando aí pro mundo afora. Pois é, inclusive a gente sabe que tem muita gente aqui de Noronha e que por circunstâncias da vida precisou ir morar no continente, né? Mora ali em Recife, Olinda, Jaboatão, ó. Se você conhece pessoas que estão lá, né? Familiares, ó, eles puderem ir lá torcer pro Noronha, né? Ia ser muito bacana. Gente, claro, ó, deseja aí toda a sorte do mundo pra esses atletas, né? Pessoal aí do crossfit, do surf, tomara que eles voltem com bons resultados. É isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, Pedro, a vacina da Covid é bivalente já tá aqui na ilha, já chegou, tá? Chegou, né? Chegou. Sexta-feira ela tinha acabado, aí estava esperando chegar mais aí pelo governo do estado liberar. Liberou, chegou. Ontem foi quarta? Ontem isso. Foi quarta, chegou terça-feira, no de tardezinha pra noite, mas eles começaram a aplicar na quarta-feira. Então, você que já pode tomar a vacina aí da bivalente, lembrando que tá liberado pra todo mundo com mais de 18 anos. É só chegar lá no postinho com RG para poder tomar a vacina aí, fica 100% imunizado com essa vacina bivalente que está sendo liberada para todo mundo. Então, quanto mais gente tomar, mais fácil a gente vai disseminar o coronavírus aqui na ilha. Com certeza. Já tomou? Eu já tomei ontem. Você também, não foi? Pois é, né? Tava lá, ó, vamos tomar, né? É importante. Todo mundo aí, ó, acima de 18 anos, vai lá, toma, é importante, ó. Faz um bem para todo mundo, nem só para você, para todo mundo. É, lembrando que também está disponível a vacina da gripe para todos os grupos prioritários. São pessoas com idosos com mais de 60 anos, pessoas com algum tipo de comorbidade, como diabetes, problema renal. Crianças de 6 meses a quase 6 anos, professores, caminhoneiros, pessoal das Forças Armadas. Então, se você se encaixa nesses dois grupos, toma a vacina da Covid em um lado, vacina da gripe no outro braço e aí está realmente 100% imunizado. Com certeza. O que, que a gente tem mais? Por falar em vacina, Pedro, amanhã na creche vai acontecer uma ação aí, em parceria com a Educação e a Saúde, para que as crianças da creche sejam vacinadas ali mesmo na própria creche. Porque muitos pais trabalham o dia todo, não tem tempo para levar a criança ali para o postinho e horário comercial para poder se vacinar. Então, esse apoio aí, essa parceria da Saúde e Educação, vai fazer com que as crianças da creche sejam vacinadas. Claro, como as crianças são menores, os pais precisam estar presentes. Então, eles com certeza já receberam um comunicado aí da creche, e amanhã de 8 da manhã às 9 da manhã e de 1h30 às 2h30 da tarde. Então, o pai vai estar lá presente nesse horário, vai levar o cartão de vacinação da criança e a criança vai ser imunizada na frente do pai ou pelos profissionais aí de saúde. E aí tá a atualização de toda a caderneta, né? Tudo que puder tomar ali, tiver na ok, a criança vai tomar para ficar aí 100% imunizada com outras doenças também. A gente sabe que criança toma vacina desde novinha e se estende aí durante os anos de quase adolescência. Então é importante aí se imunizar e tomar a vacina sobre todas as doenças. É isso aí, muito bom. O que a gente tem mais? Mudando de assunto, o ICMBio ele fez uma expedição aí nos dias 1 e 2 de maio na Ilha Rata. Que eles estão fazendo várias expedições aí com o pessoal do Albatroz para poder saber mais um pouquinho das etapas do processo de reestruturação ecológica que acontece lá na Ilha Rata, né? Porque, como a gente já sabe desde um tempinho, eles querem acabar com os ratos na Ilha Rata. Sim, estava inclusive fazendo aí a desratização, né? Exatamente. Então, eles fizeram aí essa visita com a equipe do ICMBio para fazer uma expedição e também preparar o terreno, até porque a gente sabe que é de praxe na Semana do Meio Ambiente receber várias pessoas ali na Ilha Rata. Então, precisa estar bem arrumadinho ali e desmatado, né, para que as pessoas andem conforme normalmente ali na Ilha Rata. Então, o ICMBio está fazendo aí um trabalho bem bacana para que quando acontecer essa primeira semana de junho, que é a Semana do Meio Ambiente, inclusive Ramon Abelenda aqui falou sobre isso por telefone. Então vai acontecer com que várias pessoas possam participar e conhecer a segunda ilha, a segunda maior ilha do arquipélago, tirando a Fernando de Noronha, né? Existe a Ilha Rata aí, a segunda maior ilha. Exatamente. Inclusive, ó, posso nem estar falando sobre isso, mas a gente vai aí no futuro próximo ajustar aí, né, possibilidades de levar os ouvintes lá para Ilha Rata, né? A gente já fez sorteio aí ano passado. A gente está conversando, amadurecendo essa ideia aí. Se der tudo certo, a gente traz para vocês. É, já fazem 2 anos que a gente faz esse tipo de sorteio, né? Dois anos já? É, uma foi pelo próprio Errado, depois a gente seguiu aí pro Instagram. E agora a gente vai tentar aí fazer com que cada vez mais pessoas que não conheceram a Ilha Rata tenham a oportunidade aí de conhecer um pouquinho. Tem morador, Pedro, que tá aqui há 40, 50 anos e nunca foi na Ilha Rata. Então é um marco, né? Algo bem bacana para que eles poderem conhecer um pouquinho mais da ilha. Com certeza, isso aí. Só para finalizar, Pedro, a questão dos ônibus que a gente foi falar daqui até um tempo atrás. Eles mudaram o horário para a manutenção dos ônibus aqui de Fernando Noronha, ônibus de linha. Existem 2 ônibus rodando, mas aí a manutenção era feita quinta e sexta-feira, num período da tarde, acabava se estendendo aí pelo período de horário de pico e causava transtorno aí para as pessoas, porque horário de pico, horário de pôr do sol, só tem um ônibus, ficava complicado. Agora esse horário mudou para as 10h30 da manhã. Então o ônibus para um pouquinho às 10h30, ele faz a manutenção, depois ele retorna aí normalmente. Por enquanto, aí nesse período só tem um ônibus rodando, mas não é horário de pico. Ou seja, não vai ter tanto transtorno como tem às 6h. Então esse foi mais um efeito aí da administração da ilha, o pessoal de gestão de transporte, o pessoal da oficina, para que aconteça, para que não tenha tantos transtornos e as pessoas consigam pegar os ônibus normalmente. Então nesse horário deve estar acabando aí a segunda manutenção do ônibus para poder rodar normalmente aí no final da tarde, ter os 2 ônibus rodando aqui na ilha. Exatamente, muito bom, importante, né? Importante. E só para finalizar, hoje teve entrevista, né, com o Ramon Abelenda, e amanhã vai ter entrevista também, né, Pedro? Exatamente, hoje teve momento da gestão, né, com o Ramon Abelenda, a gente fez aí pelo telefone, e amanhã a gente vai receber, como é que eu posso chamá-lo? Pessoa? A gente vai receber aqui o nosso querido Pessoa. Você que não conhece Pessoa, sabe a Academia Oficina do Corpo, que fica ali próximo do Noronhão, do Fórum. Ali tem o que mais? O cartório, a tem sede da APN, ali da igreja, tem o Arapete, tem um monte de coisa ali. Tem ali Centro de Convivência da Vila do 30. Isso, tem a Academia Oficina do Corpo, que tá fazendo aniversário essa semana, né? São quantos anos? 20 anos, Pedro. Amanhã. Amanhã completa aí, ó, 20 anos. É amanhã mesmo, bem amanhã no dia. Amanhã é dia 5. Então, com amanhã, ó, completa 20 anos a Academia Oficina do Corpo e o nosso querido Pessoa, o grande responsável por essa academia, vai estar aqui batendo um papo com a gente. Ó, com certeza, um bate-papo muito bacana, já espalha aí pro pessoal. É, pronto. No mais, Pedro, vai ser massa. Eu quero muito escutar, por sinal. Pessoa é gente boazíssima, né? E aí, Jornal da Ilha hoje, 7 horas da noite, reprise amanhã, às 8h45 da manhã. É isso aí. Então, 7 da noite, a gente tá aqui junto de novo. Certo, já. Valeu, agora são 11 horas e 50 minutos. Dá tempo de ouvir música e daqui a pouco a gente volta. É tudo o que você quer ouvir. Momentos de alegria. When the sand is hurling and tempting.